É o Schneider. Não fique triste. Sua mãe não entendia sua depressão. Por isso que ela lhe jogou na rua. E agora você está morando em um albergue vendendo marmitas no farol. Eu sei que essa situação é ruim demais, mas não queira morrer. A vida é preciosa, a vida é bela. A vida tem vários ensinamentos que a gente pode aprender. Não queira se suicidar, porque isso pode fazer mal à sua família. E você pode ir para o inferno, como a Bíblia diz. Aqueles que se suicidam vão para o inferno. Mas você, eu vejo que você é uma alma boa e você não vai se suicidar. Então, se livre desse problema e faça outra coisa. Porque isso é... Eu sei, eu entendo como é que é. Eu entendo a pessoa que passa por isso. É o Schneider de Pedro Oli, homenagem.